Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon. Nada a comentar. Do meu lado direito está o Lucas. Nada acontece, feijoada. E diretamente do Japão está o Jefferson. Eu comprei um Gengar de pelúcia. Por que o Gengar? É porque vai ter uma festa surpresa de Halloween pra minha namorada. Aí eu comprei o Gengar. E ele falando baixinho aqui, falando no podcast, né, isso? Torce pra ela não escutar. Não, mas ela não escuta. Eu tenho certeza que ela não escuta. O problema é escutar aqui, agora. Faz poucos dias que eu resolvi comprar um celular novo. O meu antigo tava travando pra caramba. Eu ia usar o WhatsApp e demorava de 10 a 15 segundos pra abrir. Tá, isso é uma merda, hein? Então, eu tava começando a ficar muito puto, irritado, porque tudo demorava pra abrir e só travava. Além da bateria tá demorando, assim, durava tipo uma hora e acabava, tinha que tá carregando o tempo todo. Por quanto tempo você ficou com seu celular? Acho que esse celular foi 2 anos e meio, por aí. Acho, é bastante não sei se chega... pra uma vida de celular. Eu não acho, mano. O meu último celular eu fiquei uns 4 anos com ele. Ah, não. É que você era masoquista com aquele celular, mano. Aquele celular eu abria Pokémon Go na época. Não abria mesmo, cara. Eu chorava pra capturar Pokémon. Deixa eu fazer uma pergunta. É uma pergunta bem noob. É verdade que o celular fica ele obsoleto de propósito? Então, cara, eu não sei explicar. Eu acho que é uma questão que... Às vezes o Android para de atualizar, que nem esse meu anterior tava no Android 6. Eu acredito que esteja na versão 8 atual. Aí eu não consegui atualizar ele mais. Cara, se fica obsoleto ou não, eu não sei, cara. Tipo, eu acho que não tem uma regra que vai falar isso. Mas na computação a gente tem a lei de Moore, né? Que ele fala que a cada 18 meses a gente dobra o número de transitores de um chip, né? E essa regra nunca falhou. Então, a cada 18 meses, basicamente, a gente vai ter uma evolução meio drástica, assim, em relação a equipamento eletrônico, né? Acho que essa mesma regra pode se aplicar a celulares, cara. O que é triste, né? Porque celular é caro e... Eu não queria ter gastado tanto dinheiro, mas acabei gastando e fazer o quê, né? O bom é que quando vier o Dragalia Lost, se vier pro Brasil, né, vou poder jogar ele bonito. Não, mas eu acho que o Dragalia Lost não é tão pesado não, cara. Ele só tem armazenamento muito grande. Não, mano, coloca aquilo lá no high tudo e deixa rodando. O negócio vai travando enquanto você vai jogando. Mas olha só, Lucas, eu acho que o celular hoje em dia, principalmente se você for um jogador, um gamer, eu acho que ele é um bom investimento, sabe? Tem bastante jogo de celular, assim, que não necessariamente é jogo casual. Principalmente gacha, assim, que tem, acho que virou tendência, né, de jogo de celular, que tá lançando bastante, cada vez com gráfico mais avançado. Cita exemplo aí. Porra, o novo Mario Kart aí, se você não tivesse comprado esse novo celular, você não jogaria. Eu espero que rode, né? Eu só comprei um celular bom. Tá? Eu comprei gacha um celular bom. Você. Melhor nem começar, então. Não comece. Senão você vai acabar que nem o Jamon e o Jefferson. Não, brincadeira, gente. Não, vocês não ficaram ofendidos, né? Eu já tô chorando. Eu fico ofendido porque eu gasto mesmo, mas não é no jogo. Eu comprando merchandise. Nesse próximo final de semana, se você tá ouvindo o podcast durante a semana de lançamento, vai acontecer a Brasil Game Show, que, segundo eles, a maior feira da América Latina de jogos eletrônicos. A feira acontece já, tipo, há muito tempo aí no Brasil, acho que, sei lá, desde 2008, provavelmente. Acho que desde 2012, que eles estão fazendo a edição aqui em São Paulo, né? E desta vez, eles anunciaram meio que de última hora que a Nintendo vai ter uma cota de patrocínio no evento pra patrocinar a área cosplay, que é o Cosplay Zone. Então, além de eles estarem patrocinando essa área, eles vão trazer o Charles Martinet pra fazer um meet and greet com a galera e vão trazer o Mario, Luigi e Donkey Kong, né? Eles vão meio com cosplay dos personagens. Quem quiser lá vai poder interagir e tirar foto com os personagens, né? Pera aí, eles vão chamar você na feira? Nossa, que me pariu. O Charles Martinet já... desde que eu sou mais aficionado em eventos da Nintendo, é a terceira vez que ele vem, né? Ele já veio antes do lançamento do Mario 3D Land. Ele veio no Troféu Game World 2000 e... 2009, 2010. 2010. Porque eu tirei foto com ele, inclusive, nesse dia. Ele veio no lançamento do Wii U, se eu não me engano. É, então, que aí foi depois do 3D Land, esse aí, né? Então, aí foi nessa ordem. Ele veio no Troféu Game World, depois ele veio no lançamento do Mario 3D Land, e aí ele veio no lançamento do Wii U, foi, acho que foi na BGS. Foi na época... Não, foi o lançamento do Wii U, foi aquele evento próprio que eles tinham deixado pra jogar o 3D World, o showcase, né? Exatamente. Foi o showcase, né? Teve todos os eventos, mas eu já veio várias vezes. Acho que é a quarta ou quinta vez que o cara tá aqui, né? É uma figura carimbada já no Brasil. Não, mas, gente, por favor, é o Charles Martinez, sabe? Não tô querendo menosprezar a presença do cara. Com certeza, com certeza. Sem menospreza aqui. Só que é uma pessoa que já apareceu bastante vezes aqui, né? É. Assim, acho que a última vez que a Nintendo tava na BGS foi em 2012? Acho que foi em 2012, cara. Foi no lançamento do Wii U, né? Foi. Então foi em 2012, não foi? Lançamento americano, né? É, mas aqui a gente pode testar, na BGS a gente pode testar o Wii U, né? Depois, acho que daquela vez a Nintendo nunca mais esteve na BGS. Então, vamos lá, fazem 5 anos desde que eles não mostram as caras de algum jeito. Ou 6, né? Consideradas em 12. É, verdade. É, então, eles vão estar patrocinando essa mini área cosplay. Pessoalmente, assim, muita gente ficou, ah, nossa, olha que legal, a Nintendo tá voltando pra BGS, ou ficou animada de alguma forma, sabe? Se qualquer coisa aparecer da Nintendo no Brasil, a galera cria expectativas altíssimas, né? E não foi diferente na BGS, e teve gente já falando, nossa, será que essa é a volta da Nintendo? E, mano, pra mim, assim, a Nintendo só simplesmente pagou a menor cota de patrocínio do evento, que foi uma área específica dentro do evento, uma área de nicho ainda, né? Só pra falar que tava lá. Pro evento isso é ótimo, porque eles falam que a Nintendo vai estar presente lá, sabe? Mas, sei lá, eu acho que, de forma geral, isso não muda nada pra expectativa dos fãs da Nintendo aqui no Brasil, né? Ou vocês discordam? Vai ter campeonato? Não. Ah, então eu não ligo, foda-se. Você não vai ganhar outro sofá, Lucas. Eu discordo um pouco, porque eu acho que deixa a marca viva. Eu acho que, sei lá, como o videogame é muito caro, a Nintendo, sei lá, se resume a, sei lá, brindezinho de McLunch Feliz em outubro, novembro. Então, eu acho que se você trazer, sei lá, as pessoas gostam de tirar foto, se você trazer, sei lá, o Mario, o Luigi e o Donkey Kong só pra, entre aspas, tirar foto, é pouca coisa, mas é muita coisa, tipo, as pessoas gostam de tirar foto. É que nem, sei lá, você vai na Disney e quer tirar, sei lá, foto com o Mickey, é só uma porcaria de bicho de pelúcia, mas... É, o Mickey pro Mario, a rivalidade é forte, então acho que se vale pro Mickey, vale pro Mario, então. São duas, sei lá, personalidades fortes. Então, eu acho que, assim, só de ter a presença dos mascotes lá, você reforça, sei lá, a lembrança da Nintendo no Brasil. Eu acho que isso é, sei lá, se não dá pra fazer com videogame porque o dólar tá muito caro, você mantém as IPs vivas no lugar, na lembrança. E além disso, é aquela coisa, você tava há 6 anos sem a empresa aqui. Aí você tem a story da Nintendo... Na BGS? É. Aí você tem a story aparecendo, assim, né? A Nintendo, ela deu uma sumida no Wii U, ela não apareceu, não teve shopping. Aí você vê, essa Nintendo Story já é alguma coisa pra ajudar os brasileiros a comprar. Você vê eles na BGS. Eu acho que são passos tímidos, mas não deixam de ser passos e deixar a gente um pouco mais esperançoso. Eu diria que seriam doses homeopáticas, cara, porque... Cuidado, olha lá. Não, é sério, porque surgem essas notícias, mas elas são assim... Tem um alarde na época delas, mas depois ninguém quase lembra, sabe? E, não sei, se eles não colocarem, por exemplo, um Smash pra jogar na BGS, seria bem maneiro isso, eu não acho que vai ficar tão marcante. Então, não vai ter, porque, cara, Smash nem vai lançar aqui, velho. Começa por aí. Eles afirmaram que não vai ter? Ah, mano, assim, se tiver aquela coisa, eu acho que vai ser distribuído a partir do México, sabe? E as revendedoras vão ter que importar por conta própria, esse tipo de Mas coisa. Mas na Story, sim, ela vai estar no lançamento, Smash. Na Nintendo, na Story brasileira. Então, ô Mario, meu ponto é o seguinte, eu também creio que não tem Smash disponível lá, não vai ter, né? Mas a gente não pode descartar totalmente a possibilidade, já que não teve nenhum pronunciamento com relação a isso, né? Mas a gente não tem um canal de comunicação. A imprensa aqui, ela não existe. Existe uma agência que ela é terceirizada pra repassar algumas informações que estão vindo, tipo, sabe, da Nintendo lá do México. É uma loucura. E essa Story, que vocês estão falando que é a loja da Nintendo aqui no Brasil, ela não passa, tipo, de um proxy, de só um desvio pra realmente baixar as informações lá dos Estados Unidos, baixar os dados do jogo lá nos Estados Unidos e estar armazenado no servidor lá. No final, eu acho que é só uma máscara, sabe? Pra galera aqui do Brasil, que eles sabem que tem consumidor, só pra facilitar. Mas não acho que a questão da loja realmente ser do Brasil... Ah, a Nintendo realmente tá dando alguma amostragem aqui da presença dela, que eles ainda têm algum tipo de contato aqui com seus brasileiros. Então, eu não sei. Pra mim, não passa de algo muito superficial e meio frio da parte da empresa. É, mas ela consegue fazer a pessoa... Assim, são títulos muito específicos, mas dá pra usar um cartão nacional. Então já é alguma coisa, sabe? Você olha e fala, não é só um site traduzido que se foda, sabe? Tem alguma coisa por trás. Traduzido no Google ainda, né? É, então, não é só isso. Você não paga em real? Paga em real. Ou dólar? Mas o problema é que assim, vai, o dólar subiu, né? Uma época que o dólar subiu mais do que o normal. Então, e aí a loja aumentou o preço também. Então a loja não tem um preço fixo, né? Ela, com a flutuação do dólar, ela muda o preço. Mas é uma segurança que você tem bem maior. Você pagar, você sabe o quanto exatamente você tá pagando. É difícil você ficar pagando em outra moeda. Aí chega no, sei lá, chega no dia da fatura do cartão de crédito, vê alguma coisa diferente. É complicado. Eu acho que só de você ter isso no Brasil, pra mim já é alguma coisa. É, então, mas aí a questão da loja, eu acho que é mais a segurança deles garantirem a compra do brasileiro, porque algumas coisas, acho que eles devem ter o analytics, as informações de análise, permitem que eles olhem que brasileiros têm algum problema para fazer compra no shopping. Pode ser por cartão, pode ser por dificuldade da informação, pode ser pela flutuação do preço. Aí a loja americana, a loja brasileira, facilita apenas que eles possam utilizar o cartão de crédito nacional. Tem uma certa burocracia aqui no Brasil que você tem que ter uma assinatura digital para fazer compra por cartão de crédito. Tem uma série de coisas que eles tiveram que fazer esse mini proxy, assim, alguma coisa, um certificadozinho digital ali que você consiga fazer a compra mais fácil. Então, assim, não é que a loja tá aqui, né? Eles só podem fazer as compras e só de jogo ainda é exclusivo da Nintendo, né? First Party, né? Triple A, é esquisito falar. Alguns à parte, né? Dragon Quest não é da Nintendo, mas tá aí. Eu acho que Go Vacation também. Não sei explicar o motivo do Dragon Quest, só o Dragon Quest ser possível de comprar. E FIFA assim. Porque é brasileiro. Tem que ser, né? Deixa eu perguntar pra vocês, quem que vai na BGS? Eu sei que o Jeff não tem como ir, mas tudo bem. Aí ele é o único que responde que vai, né? Eu perdi a TGS e eu não ia na BGS. Se eu pudesse, eu viajava pra Tóquio, mas eu tava trabalhando. Cara, eu já fui bastante pra BGS, assim, mas na época, todas as vezes que eu fui, eu tinha essa exigência de ser cobertura, sabe? Então, às vezes, eu fui como imprensa pra trabalhar. Eu nunca fui como visitante, mas, pessoalmente, hoje em dia, eu não tenho interesse. Eu repito o que o Mario disse. Eu nunca fui, sabia? Nunca tive interesse. Cara, eu acho que se você nunca foi, eu acho que vale a pena a visita. Ah, não. Não, vale. Gente, é só lotado, é tudo lotado. Não é. Tem uma distribuição de grupos por dia, você vê lá qual é o dia que tem menos gente, né? Provavelmente na sexta, que é um feriado, você poderia ir. Ah, nem fudendo. Não, se for dia de semana é o melhor, assim, ó, gente trabalhando, aí você já elimina uma galera. Se é feriado, muita gente vai pensar igual e vai também no mesmo dia. Acho que assim, o Casal é uma experiência diferente, cara. Você com certeza não é um evento que você vai lá pra exigentemente ou especificamente pra testar jogos, porque os jogos que estão lá, alguns dos jogos que estão lá, ou já lançaram, ou você já viu alguma coisa, algum trailer, e se ele nunca conseguiram colocar a mão, tem bastante fila pra testar. Ah, isso é triste, cara. Ficar em fila pra jogar, puta, meu. Não, acho que você tá lá, vale a experiência, sabe? Mas é que, na minha opinião, falta atração. Eles chamam muitos convidados especiais, etc. Tem muito influencer que vai lá. Youtuber. Ou não precisa necessariamente ser youtuber, mas aí você vai lá pra conhecer os caras, se você gosta de algum também. Tem bastante stand de outros tipos de loja, tipo, você pode fazer compra e por aí vai. Mas é que pra mim falta, tipo, atrações específicas, sabe? Um palco principal que tivesse diversos tipos de atração. É tudo meio comercial e bem focado em cada um dos tipos de empresa, de nicho dentro da área de games. Mas eu acho que vale ir, velho. E até o ouvinte, se você nunca foi a primeira vez, vai. Pessoalmente, eu não tenho mais vontade de ir. Mas se tivesse alguma coisa da Nintendo, se desse pra testar jogos da Nintendo, eu com certeza iria. Aqui é o Mario do Futuro vindo para falar que, de última hora, alguns dos sites de Kingdom Hearts divulgaram que o jogo Kingdom Hearts 3 vai estar testável lá. Então, bestão aqui já comprou ingresso para ir, eu tô indo na sexta-feira. E, então, desconsiderem tudo que eu falei aí, mano, de não ir na evento, etc. Porque eu tô indo essencialmente para se testar um jogo, olha aí. Bom, voltemos à programação normal agora. Mas, mas você fala que você não quer ir pra pegar a fila. Pô, qualquer evento de videogame tem fila pra jogar. Por que eu não vou? Eu não venho mais nenhum hoje em dia. Então, tem um balanço, aquela coisa. Como a gente tem a gente gosta especificamente mais de uma empresa, aparentemente, né? Não vou falar por ninguém aqui. Então, e aí você olha e fala, essa é a única empresa que não aparece. Então não vale, em geral, pegar a fila, sabe? Você olha e fala, Resident Evil 2 Remake, eu posso jogar em outro lugar, sabe? Eu posso esperar lançamento. Acho que ninguém tem uma vontade absurda de jogar qualquer coisa que tá na BGS, pelo menos aqui. A diferença não é a fila, a diferença é o jogo interessante que tem pra você. Se tivesse lá Smash, você ia lá. Você pegava fila, pegava um monte de gente, ficava lá suado, jogava 5 minutos e fala, valeu a pena. Então, eu acho que não, cara. A diferença é o gosto. Eu acho que falaria assim, mano. Conhecendo não. Vocês, eu falaria exatamente não, eu não iria. Falaria, sairia de lá e valeu a pena. Depois, 2 horas da fila suando, exatamente como o Jefferson falou. Tá lá falando do competitivo já, né? Ai, nossa, que Smash não tem lag. Super Mario Party foi lançado nessa sexta-feira e vem recebendo, sei lá, reviews medianos. E eu tive a chance de jogar um pouquinho, eu joguei bem pouquinho, joguei umas 2 horas do jogo e eu saí com uma impressão bem positiva, assim. O jogo em si talvez não seja aquele clássico board game 50 turnos que todo mundo acha que quer, mas a verdade é que não quer. Se eu não me engano, no máximo são 20, mas os... em geral eu gostei bastante de tudo que tem no pacote do pouco que eu testei, assim. Os tabuleiros, eles são bem simples, são como se fosse um tabuleiro de jogo de mesa mesmo. E tipo, imagina que a rota, sei lá, é uma rota bem simples, sei lá, circular, pelo menos o primeiro, assim, sabe? Você vai rodando o negócio. Claro que tem um atalho aqui e ali, mas é bem simples. E você, tipo, você consegue enxergar o tabuleiro inteiro quando você tá jogando. E eu achei, tipo, isso sensacional, porque uma das coisas que eu não gostava de Mario Party, pelo menos os antigos, que todo mundo elogia, é que você olhava e tinha que decidir, tinha que ver o caminho pra onde ir, tipo, o caminho não tava claro. E só isso eu acho que mudou, sei lá, mudou a minha perspectiva de, tipo, eu sempre odiei que as pessoas ficavam demorando pra jogar a porcaria do dado e ver o caminho que tem que ir, e com esse tabuleiro mais curto, mais enxuto e mais coisa, é uma coisa bem mais fácil. Então, sei lá, os 10, 20 turnos, eles não demoram tanto. Não sei, joguei só uma partida, mas em geral eu gostei bastante. Só falando assim dos Mario Party antigo, né, pelo menos a minha experiência... Era que eu jogava com muita gente que já conhecia o tabuleiro e os minigames. Então era uma questão... Era até que rápido, na verdade. Então eu nunca tive muito esse problema de demorar. E 50 turnos, pelo amor de Deus, cara. Nem quando eu era mais novo aguentava. Demorava pra caramba isso aí. Eu gostava dessa tortura lenta aí de 50 turnos. Ah, mas nunca jogou com a gente 50 turnos. Sempre foi nos 10. Acontece. Essa parada do circular, ela me agradou. Porque da mesma forma como o Lucas falou que sempre jogou com pessoas que já conheciam o mapa, acontece muito também de eu jogar com, sei lá, mapas que eu não me lembro. Pessoas são bem mais viciadas que eu e que já tem uma estratégia pro mapa. Eu acho que o circular, pelo menos, te permite que você não vai ter uma desvantagem perto dessas pessoas. Mas só de o mapa quebrar um pouco, que ele comentou, já cria-se estratégias. Mas isso que ele tá falando só do primeiro tabuleiro também, né? Eu não sei, você não chegou a olhar os outros, né, Jeff? Eu cheguei a olhar os três, assim, superficialmente, parece a mesma coisa. Mas assim, no geral, sei lá, teve uma coisa que incomodou, é que tem aquele espaço, acho que não sei se foi de Mario Party de 3DS, que você, tipo, encontra um amigo pra te jogar dado com você. Putz. Aí, ou seja, você lança o dado, você cai naquele espaço, sei lá, na primeira, segunda rodada. Aí toda hora você vai andar mais que todo mundo. Isso eu achei meio que uma desvantagem do cacete, velho. Eu fiquei meio... Aquilo lá desequilibrou muito o jogo. Porque eu acho que em 10 turnos, a Rosalina, ela tinha rodado o mapa 2 vezes e eu conseguia fazer metade do mapa. Tipo, não consegui comprar nada. Literalmente nada. Eu só consegui roubar uma estrela. Mas, em geral, a experiência foi boa. Eu acho que os minigames, os pontos que eu joguei, eu acho que eles... eles funcionam, são todos bem básicos e simples, e leva aquela que você só pode jogar com Joy-Con virado de... Você não pode jogar com par, você só pode jogar com um Joy-Con único, assim. Por causa que tem vários, sei lá, jogos de movimento, aí fica melhor você segurar o controle com ele pequenininho. Mas, em geral, a experiência foi boa, assim. Eu não tenho do que reclamar. É, se eu não me engano, esse Mario Party você não pode jogar no modo portátil, né? Você tem que jogar na TV obrigatoriamente, né? Não, calma. Você pode jogar no modo portátil, mas naquela TVzinha que você deixa inclinada, sabe? Aí você pode tirar os Joy-Cons pra jogar. Ah, sim, entendi. É uma pergunta, assim, nos Mario Party anterior, né? O, do 1 ao, acho que até o 8, que foi onde tava ok, pelo menos. Não. Tem gente que vai até o 3, né? Mas... Não. Pra mim é até o 3. É, pra mim também. Cara, os 5 e 6 são muito fodas e vocês estão perdendo jogos incríveis. Mas tudo bem. Eu gosto do 7. Eu gosto do Mario Party DS, porque, não sei, eu também é bom. Ele é muito bom. Eu não gosto de portátil, Mario Party portátil. Mas, assim, nos Mario Party é normal ter tão... Assim, entre aspas, quantos tabuleiros tinha, né? Porque esse aí tem 4, assim, eu senti, quando eles estavam falando, quando eu tava vendo os reviews desse jogo, eu tava sentindo que faltava conteúdo. Ou é normal de Mario Party e eu que tava esperando demais? É, eu acho que não é normal, essencialmente, se você pegar historicamente, analisar, mas eu acho que a tendência é que se jogue, tipo, uns 2 ou 3 tabuleiros sempre. Eu não acho que a galera, quando vai jogar, fica variando o tabuleiro. E isso não me incomoda também. Pior que eu acho que não eram tantos, não, o Jomon. Se bobear em torno de 5 ou 6, assim, sabe? Porque geralmente tinha um tabuleiro especial do Bowser, né, no final. Então começava com uns 4 e tinha um especial. É que eu não lembro porque eu passei boa parte do tempo jogando só o modo de minigame, porque tabuleiro eu não gostava de ficar muito também. É, no Mario Party DS eu gostava daquele modo que é um campeonatozinho que você vai escalando, sabe, degrau. Ganha um minigame e você escala um degrau. Sim. Eu acho mais eficaz, às vezes, uma jogatina mais rápida. Eu acho que deve ter menos que os anteriores, mas com relação à falta de conteúdo, eu não acho que isso encaixa pra esse jogo. Tem um minigame lá de som, de ritmo, que é bem bacana, que você pega o Joy-Con e vários minigames que você sente a vibração no controle, tem que fazer no ritmo da música, ou, sei lá, enfiar o cara te joga uma fruta, você tá com uma espada e você tem que, chacoalhar na hora exata. É uma esgrima, né? Então, eu achei bem divertido. E tem um modo cooperativo de rafting, que também é a mesma coisa. Você faz vários minigames, um tentando ajudar o outro. E além do modo online, né? Cheguei a jogar uma partida, fiquei em segundo. É, o modo online é bem legal que não tem explicação, né? Ele vai embora pro jogo e eu senti meio perdido em alguns minigames, mas ele funciona. Você só vai jogar os minigames. Eu vi muita gente reclamando que não tem o modo... os board games, mas eu acho que esse é o approach certo. Principalmente pra jogar com pessoas estranhas, né? Acho que você não vai querer ficar jogando tabuleiro. Ah, mas podia jogar com os amigos, né? Não, com os amigos. Que é só random o negócio. Entre aspas, é um pouco. É até um pouco difícil você ter todos os seus amigos com o jogo assim, mas tudo bem, né? Tipo, mas se acontecer. E eu acho que online você só pode jogar 10 minigames diferentes, se não me falha. Eu tava vendo reviews aí e os caras comentou esse número. Eu não sei, mas se for só 10 é bem pouco. Porra, aí ferra, hein? De 80 minigames, eu acho que são 80, né? Você jogar só 10 nesse modo? Que triste, hein? Ou todos os minigames são de movimento? Não, tem muito minigame que é só só o analógico, só fugir de coisas, assim. Mas isso é configurável? Porque às vezes eu só quero, mano, me jogar largado, assim, na cama e jogar videogame. Jogar sozinho? Jogar na cama ainda? Porra. Isso é triste, cara, isso é triste, sério. Não, então, isso é um problema, porque apesar de eu gostar que Mario Party seja um jogo essencialmente competitivo, não sei, você tem que jogar em multiplayer. Mas, mano, às vezes eu gosto de jogar single player, sabe? E minigame, principalmente. Nossa, mano, vai dar o Mario na cama jogando Mario Party sozinho escutando Nirvana, sabe? Pode ser, velho. Ô, Jefferson, minha dúvida é se eu tenho alguma possibilidade de jogar single player esse jogo. Tipo, assim, de uma maneira como eu jogaria um jogo convencional. Largado na cama, sabe, sozinho. Ele quer desligar os controles de movimento. Tem como desligar? Tem como você ter a opção dos tira controle de movimento? Que eu saiba, não. Acho que só se você escolher só os controles por os minigames normais. Cara, é estilo Until Switch, não é isso aí? Depende do minigame. É bem mais simples que o Until Switch. Não, mas eu tô falando na pegada de que você não pode usar no modo portátil grudado de Joy-Con e você tem que mexer os controles, é isso? Você só pode usar um Joy-Con. É, então, é que a minha expectativa fosse que pelo menos eu pudesse configurar, né? Já que tem 80 minigames, né? O Nintendo Switch tem bem menos que isso. Eu acho que... Eu não sei, posso estar falando besteira, mas acho que os 80 é juntando, deve ser juntando tudo, sabe? Os minigames de som, de ritmo, de coisa, mas isso aí eu não joguei o suficiente pra saber. É, o modo practice nesse Mario Party ficou bem mais fácil. Na tela que entra, entre aspas, aquela tela que você... É, que tá explicando o que tem pra fazer... Aí antes você tinha que, sei lá, apertar um botãozinho pra fazer o coisa, né? Mas não, o minigame ele já tá rodando quando você abre o jogo. Quando você abre aquela tela, a tela que você tem que apertar red. Então é um modo muito mais fácil e rápido de aprender. Isso foi uma coisa que eu falei, nossa, isso precisava. Tipo, isso acelera muito o jogo. E não tem aquela filha da putagem, né? Da galera ficar, tipo, vai pro practice, você acha que é o jogo normal, sabe? Mas aí você ganha e era o practice. Mas não, ou era quando era o jogo normal, a galera achava que era no practice, sabe? Pelo menos não tem essa confusão. Ah, parece escrito gigante que é practice. Né? Ah, não, mas às vezes é o momento, né? E você não viu. Acontece às vezes. Aí me mereceu. Vai tomar no cu, Lucas. O jornal de Wall Street, ele deu indícios que a gente vai ter, talvez, uma versão nova de Switch ano que vem. Eu realmente não sei o que esperar de novo, assim. Eu sei o que você pode esperar, Lucas. Fala. Você pode esperar um Switch com duas telas, e ele é dobrável, olha que genial. Nossa, é engraçado, se a gente gravasse esse cast no mesmo cômodo, acho que eu ia bater no Mario agora. Tem que bater em mim não, cara, quando isso acontecer, vocês vão ver só. Ah, essa foi a academia, né? Mas não vai ser uma atualização de hardware, né? Vai ser o Switch 2 aí. É, mas é o que eles estão falando, né? Enfim, eu quero jogar aqui na roda um desafio pra gente, né? Como é que a gente imaginaria uma nova versão do Switch? O que poderia melhorar? Ô, pera, mas se fosse um Switch com duas telas, ia virar um DS também, né? Double Switch, sei lá. Mas esse era o ponto do Mario, porra. Ah, era esse? Só contar... Nossa. Nossa. Eu não sabia. Desculpa. É, acho que assim, pra mim o Switch tá há pouco tempo no mercado pra eles lançarem um novo sistema de hardware. Tem uma coisa importante, não é nem o Switch, é a porra do dock, pra ele parar de arriscar o Switch. Ah, isso é verdade, tem que ter um dock mais simples. Ou simplesmente não ter o dock, né? Impossível eles venderem isso, impossível, cara. O marketing deles é o cara tirando o Switch do dock, colocando e fazendo aquele estralo, meu. Impossível. Mas eles tirarem. Eles já vendem. Mas os principais... Então, não faz... Eles não, já vendem o Switch sem dock. Vende? Claro que vende. Na Nintendo japonesa aqui no site que você consegue comprar o Switch sem dock. Ah, no Japão. Não, mas você consegue comprar e eles abaixam um pouco o preço, mas não é muita coisa, não. É, porque é um pedaço de plástico, né? Com Arduino dentro. Não, mas o pedaço de plástico custa $90. Um pedaço de plástico bem caro. Mas olha só, o que eu tava falando não é simplesmente retirar o dock. É você ter a possibilidade de conectar o cabo HDMI no Switch e ele transmitir na TV. Sem a necessidade do dock. Nossa, eu acho bem zoado isso, não sei. Por que zoado, cara? Você simplesmente pode levar o Switch pra onde você quiser e conectar na casa do seu amigo. Eu não entendo nada de engenharia, mas eu acho que falta espaço pra você colocar uma entrada HDMI no Switch. Você vai ter que encolher algumas coisas. Não, mas eles vão fazer a revisão do hardware, né? Isso, com certeza eles conseguiriam colocar alguma coisa assim. Vocês acham que isso... Eu não sei se é como que tava a notícia sobre isso, né? O rumor. É rumor? Ou já é meio oficial? É uma notícia do Wall Street Journal japonês que provavelmente vai ter uma atualização do Switch. Acho que não é nem um Switch 2.2, eu acho que é só um, sei lá, um novo modelo. Mas vocês estão pensando na evolução do Switch como um New Switch, a lá 3DS, New 3DS, ou um Switch XL? Um assim, XL? Né? Em nomes, assim, é uma versão diferente ou uma versão que melhora... Por exemplo, o hardware. É, tá. Eu acho que é melhoria de hardware. Eu acho que, assim, se a gente for pelo básico, eles simplesmente vão pegar os modelos mais novos das peças, dos componentes que eles têm, né? Uhum. Eu acho que não... Acho que só melhora a bateria nesse ponto. Na boa, eu acho que não vai mudar muita coisa mais. Talvez tirar o dock igual alguém falou. Não, mano. Eu acho que tem muita coisa pra melhorar, mas eu acho que, assim, se eu fosse apostar, a ideia é o contrário. Eu acho que a Nintendo ela tem problema de pirataria, talvez mudar o processador, porque aquele Tegra 1 é facilmente explorável. Acho que talvez uma versão customizada daquilo pra combater a pirataria. Mas nem ia funcionar, cara, porque eles têm que permitir retrocompatibilidade. É embaçado, velho. Mas se você usa o 2, já não... Eu sei que o 2 é mais caro, mas o 2 dizem que ele não tem essa mesma falha. Ainda não, né? Tá, então. Mas aí já, entre aspas, já dá um update no coisa. Mas, em geral, eu acho que o problema do Switch é que ele é muito caro. Então, eu penso mais numa versão 2DS do Switch, numa coisa assim mais... Nossa. Mais downgrade. Eu acho que, e nesse caso, eu pensaria em, sei lá, uma versão sem o dock, mais barata. Às vezes até sem o cabo de fonte, que você tem que comprar separado. Eu acho que é mais nesse sentido. Sem os Joy-Con também. Você não pode destacar os Joy-Con, vem grudado. Eu pensei nisso. Isso aí muita gente pensou, mas é difícil você vender isso, porque diferente do quando a Nintendo pega o 3DS e tira o 3D, o Joy-Con, ele é usado por muitos jogos. Então, você perde muita funcionalidade, você vai ter que ficar explicando pro consumidor qual que é compatível. Do tipo, você compra um Nintendo Switch e não pode jogar esse jogo porque você não tem Joy-Cons destacáveis. Aí eu acho que entra uma confusão um pouco maior. Mas acho que é mais isso aí, cara. Não, mas tem várias... Não sei, pelo menos eu já escutei várias pessoas falando isso. É possível, é aquela coisa, você pode fazer o Joy-Con... Você tem que comprar Joy-Cons pra ele começar a ter o Joy-Con separável. Mas só que isso. Ele só vem colado. O problema é você explicar, né, isso. Sim, sim. Eu acho que sei lá, melhoria no dock é uma coisa fácil ver que é uma coisa que a gente pede, mas acho que memória interna, acho que dá pra expandir, acho que não ficaria tão caro. Melhora na bateria, eu acho que, sei lá, 4, 5 horas é muito pouco. E uma coisa que acho que ninguém fala, que é o tabletop mode. Aquele pezinho da Nintendo que segura é muito porcaria, velho. Eu pensei no pezinho um pouco. Já destacou várias vezes o meu, até acho. Então, todos os produtos de third parties, aquilo ali, vem de uma coisa bem melhor, que funciona melhor. E acho que aquilo lá, apesar de poucas pessoas reclamam, porque a maioria não usa o tabletop mode, mas eu acho que... Assim, olhando pro Switch, pra mim é a coisa mais necessária, porque eu não consigo deixar naquele standzinho. Eu também concordo, eu acho bem ruim. E na real, eu acho que não vão mudar muita coisa não, eles vão colocar a Fortnite pré-instalado em todos os Switch e falar que é uma versão 9 e pronto. Essa coisa mais barata que o Gerson falou faz sentido, porque principalmente ano que vem vai lançar Pokémon. E principalmente no Japão, assim, mas imagina que nos Estados Unidos também tenha isso, é difícil justificar pra comprar pra uma criança um console tão caro, né? Que é o Jefferson sempre coloca nesse ponto do DS, do 2DS ser mais barato, então você compra pra mais criança isso. Então faz um sentido bem forte, principalmente pra Pokémon que vai vir. O 2DS ele foi anunciado junto com Pokémon. Ou com Mario Kart também, né? Mas outra coisa que talvez fosse interessante é eles reduzirem o tamanho do hardware. Eu não sei se isso é possível. Mas já que vai ser uma versão mais reduzida, talvez uma espécie de 2DS com Joy-Con colado, eles poderão simplesmente também fazer uma versão reduzida com, sei lá, 40% menor, que neles sempre fazem, 30% menor. Caramba! Do tamanho de um celular, um Xperia aí da vida, que mas pode será que aí não vai pegar fica fogo. Muito aí vai ficar muito caro, eu acho, porque você vai diminuir tudo e encarece o produto, né? Eu não sei, às vezes os microcomponentes são diferentes. Você vai ter que aplicar a pasta térmica manualmente todo dia, cara. Vai ter que deixar no arroz secando. Ele acompanha um saco de arroz tio João, assim. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós respondemos os comentários que vocês deixaram na nossa página do site. E nesta semana nós tivemos alguns comentários, então eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. Certo. O primeiro comentário é desse estranho chamado Lucas Alves. Nossa, que otário, mano. Não acho que a DLC de Zelda tenha deixado uma impressão boa. Ela teve opiniões bem mistas e pelo conteúdo nem cheguei a comprar. Olha, eu gostei da DLC, cara. Eu quero responder o próprio comentário. Isso não pode, mano. Não, mentira, vai lendo aí. Eu não tenho o que comentar porque foi o que eu escrevi nessa porra, né? Você pode se defender. Você é uma das poucas pessoas que tem esse direito aqui. Beleza. Arena of Valor eu não baixei pelo fato de eu ser traumatizado com MOBAs. Lembro que joguei LOL algumas vezes com o Jamon e o Mario, mas era uma zona generalizada. e o Mario estavam usando algum bardo para tentar matar geral, mas pelas risadas dele, acho que o personagem não pertencia a essa role. E um bardo é o bardo, na verdade, que é o nome do cara. Eu só quero ressaltar que eu usei o bardo na jungle, mas era porque um cara que tava jogando com a gente insistiu que o personagem era bom, e não era, não faz o menor sentido isso. Olha, não sei, eu não lembro assim não, eu lembro de você rindo o tempo todo lá e pronto, cara. Porque tá dando tudo errado, eu dou risada quando isso acontece, só isso. E eu sou traumatizado porque eu tava jogando meu notebook bem podreiro, assim, sabe? No mousepad. Não, no mousepad, no como é que é o nome? Touchpad? Mano, parabéns, você tá jogando lá no touchpad. Nossa, cara. Touchpad é uma merda, cara. Então, por isso que eu traumatizei, cara. Eu não sei, mano, se vou voltar a jogar MOBA, não. Lá, que aí você não volta mais pro Estação 64, porque você vai ficar jogando essa porra o resto da vida. Ah, vai me atrasar pros caches, né? Pen Game, Lucas. Infelizmente, DHL Lost ainda não está disponível no Brasil, por isso não consegui testar, mesmo sabendo que muito provavelmente o deixarei de lado, assim como Fire Emblem. Ótimo cast, pessoal. Abraços, Lucas Alves. Você gosta de batata ou de estudar? Ah, o Charlinho, garoto guerrido. E DHL Lost, só pra atualizar todo mundo aqui sobre o que eu tô fazendo na minha vida, depois de perder uma tarde inteira, ou investir, né, dependendo da sua opinião, eu desisti de gachas e vou parar com tudo. Ah, mentira, isso aí é o cara que vai naquela reunião de bêbado na igreja lá e fala que vai parar, mas tá na noite seguinte. Não, velho, ele só tá falando isso porque ninguém quer colocar pressão nele por ele não ter conseguido nenhum 5 estrelas. Nenhuma menininha 5 estrelas. Mas eu não consegui nenhuma menininha 5 estrelas, ainda tô revoltado por causa disso. Ah, mas se você fosse scale, tem umas dragoas lá que você poderia ter tirado, né, cara? É pior que tem mesmo. Bizarro. O próximo comentário é do Rodrigo Kikyo, ou alguma coisa assim, porque no final ele vai falar algumas coisas sobre isso. Tive uma ótima impressão de DHL Lost. As músicas e a dublagem dos personagens, principalmente as vozes em japonês, estão excelentes. Putz, pior que quando eu tava editando o cast anterior, eu fiquei procurando as músicas do DHL Lost, né, cara? Eu me senti num evento de anime, porque até a música contra o chefe tinha uma menininha cantando. Eu, caralho, isso aqui é música de baladinha, sabe? Mano, é muito da hora as músicas de voz desse jogo, velho. As músicas cantam muito bem. Elas são boas, mas elas são repetitivas, hein? Ah, é música, né, de videogame. Ela vai entrar num looping ad infinitum em algum momento, né? Não, mas é engraçado, assim, procurei Boss Battle Theme, né? Aí chegou, parecia que eu tava jogando Hades Inimigo. Que porra é essa, sabe? Eu entrei no link errado. A voz, ela tem, como é que fala? Definir aí, autotune. A voz, ela tem autotune. Provavelmente você pensou por causa disso. Sim. Foi quando fiz meu primeiro summon e vi aquela animação lindíssima, que caiu a ficha que estava jogando um jogo tão refinado pela Nintendo e mobile ainda por cima. Senti que esse jogo cairia muito bem no Switch com algumas adaptações de jogabilidade. Eu concordo plenamente com ele. Não foi a Cygames que fez o jogo? Mas a Nintendo cuidou também ali. Eu imagino que deram, sei lá, se ela mexeu alguma coisa. Tem o dedo deles ali, né? Tem co-op dos dois, né? Mas, mano, acho que o touch desse jogo é uma das piores coisas que eu já joguei em celular, assim. Mas tira o touch, cara. Uso os controles mesmo. Os controles ia ser legal. Só que o touch desse não faz sentido porque não é alavanca, né? Você mexe o dedo rápido e o jogo... Mano, nossa, você vai pra puta que pariu e foda-se. Então, pra você fazer dodge, essas coisas é meio complicado. Aí eu tô deixando tudo no automático e aí quando eu preciso fazer uma ação, eu faço. Eu tô deixando tudo no automático, aí nos intervalos eu tô, sei lá, cantando. Mas você não vê se os seus personagens estão morrendo? Eu não, eu jogo numa fase mais baixa lá e já era. Aí depois eu vejo o que eu tenho que fazer. Chegamos finalmente, ou não, em outubro, e com ele chega Mario Party. Vocês pensam em pegar o jogo? Joguei bastante a versão do Wii, principalmente o modo de tabuleiro, e gostei bastante do que vi até agora do jogo. Então estou ansioso para colocar as mãos nele. A gente comentou aqui já bastante de Mario Party. Então, mas a gente não comentou quem ia comprar da gente, além do Jeff, né? O Mario ia comprar, não ia? Eu queria muito comprar, cara, mas eu ainda tô muito na dúvida, porque tem muito jogo que eu não peguei, muito, muito. E eu não sei se Mario Party é prioridade acima dos outros, sabe? Eu só não compro esse jogo por um motivo, eu não tenho outro par de Joy-Cons. Aí se eu for comprar outro par junto com esse jogo, fudeu, vou falir. E eu não tenho amigas. Pô, Mario. se ele gostou do The Wii, acho que esse jogo é melhor. Acho que ele vai gostar ainda mais. Parece então pode... melhor. Parece. Ah, cara, então é tipo do Shurumi pra suco de laranja, né? Não sei. O primeiro do Wii, o 8, ele é ok. É ruim. Ele é ok. O 9 é ruim. Rejoga. Eu te desafio. Nossa. Tá, eu vou jogar. Eu tenho um jogo aqui, depois eu vou dar uma rejogada nele. Vai, nada. Já tá abrindo a Dragalha Lost já. O fato do NES ser um download do eShop com ícones e tal, me dá esperança para outros consoles da Nintendo chegar no Switch. O que acham dessa possibilidade? E se sim, eles chegariam logo? Parabéns pelo cast. Assinado, ATT assinado, eu não sei. Atenciosamente, acho que é. Atenciosamente. Atenciosamente, Rodrigo Kikyu. Kikyo, já que vocês falaram errado no outro cast. E é com essa piada dele, eu não sei se é Kikyo, se é Kikyu. Kikyu. Vai ser Kikyo, porque igual é do Inuyasha. É do Inuyasha, exatamente. Mas foi a mesma piada que a gente fez da última vez, pra piorar. Mas ele não colocou a assinatura dele também, hein, gente? Vocês estão comentando isso. Essa foi a assinatura dele, cara. A Kikyo do Inuyasha? Então não, vai ser agora. É Kikyo, de chute você, chutar você. Kikyo, entendi. Rodrigo agora. Kikyo, entendeu? Talvez eu não tenha falado com o melhor sotaque americano que eu me permito. e sobre o que ele falou aí de ter outros consoles lá, além do NES, tudo depende do M Paradise disponibilizar os links pra Nintendo, né? Verdade. E até dezembro, pelo menos esse ano, não tem previsão pra nada, né? Eles já mostraram toda a line-up deles, né? Desse ano e essa NES. Então vamos ver se... Eu espero que tenha Super Nintendo. Rezamos pra ano que vem. Eu acho que a gente só pode esperar console de mesa. Porque, você viu, teve agora essa capinha aí que lançou do Game Boy, né? Pra smartphone, né? Que eles, a Nintendo patenteou. Talvez isso indique que vai ter jogos de Game Boy no iPhone. Eu acho que... Em qualquer celular, na verdade. Eu acho que se tiver, não teria no Switch. Eu discordo um pouco. Eu acho que esse mercado é um pouco diferente. Eu acho que você tem o NES Mini, ou Super NES Mini, e ainda tem as coisas no Switch. Então, eu acho que são coisas diferentes. Mas eu digo o Game Boy especificamente, sabe? Não qualquer outro tipo de console. Então, né, então o Jeff coloca a fé que jogos de Game Boy vão vir pro Switch. Eu acho que vai. Eu acho que no final vai acabando tendo todos os consoles. Pelo menos a maioria aqui, né, que é o suficiente. Sei lá, a maioria antiga. E até o 64 vai a um nível. Só que eu acho que vai ser aquele negócio a conta gotas, esse aqui é um negócio que não são os jogos que a gente queria, que a gente quer, e sim aqueles que a Nintendo ainda tem a licença, alguma coisa mais prática. Então, eu não ficaria com muita expectativa, mas acho que ao longo do tempo eles vão liberando. E o último comentário é do Edson Koichi Miyazaki Araki. Só pra constar, Jeff, os filipinos, na sua grande maioria, sabem falar japonês e inglês também, além da língua deles, hahaha. Ah, Jeff, tá melhor que você. Mas isso é porque eles são obrigados, eu não. Nossa, cara. Tá afiado, hein? Puta que pariu. Então, essa resposta foi muito... Eu acho que ele já leu o comentário antes e tava na ponta da língua já, cara. Pior que eu não li, mas a maioria das outras nacionalidades, aliás, exige que você vá evoluindo no japonês. Eu não preciso disso. Tem gente que chega aqui com visto de um ano N5 e cada ano você tem que ir melhorando. Explica o que? Jomon já explicou o que é N5. Tá no podcast aí de língua japonesa, provavelmente, do Japão. Língua japonesa, a gente nunca fez um podcast de língua japonesa. A gente vai fazer o cast em japonês. A gente já comentou sobre isso. Ó, quem quiser está na esquina 64, hoje a gente comentou sobre a presença do Jefferson no Japão. Sim, e sobre exames de proficiência em língua japonesa, talvez. Mas é basicamente isso, tipo, brasileiro que tem de monte e a maioria não sabe. Falando sério, os filipinos, na sua maioria, têm o mesmo tom de cor de pele que o seu. Por isso, qualquer oriental com o tom mais moreno de pele, ele supõe que é filipino. Eu nunca conheci um filipino pra saber, né? Eu não sei. Onde é que fica Filipinas no mapa mundi aí, quem sabe? Ah, é lá pra... é pra baixo da China. E na Arena of Valor eu joguei um pouco, mas o personagem Snipe sempre me matava facilmente. Aí eu jogo às vezes, mas a preferência é o Fortnite. Atenciosamente, Edson, senhor supremo do universo. Eita porra. Mano, é o famoso Get Good, né, velho? O Fortnite provavelmente já tá afiado, aí MOBA complica a situação. A preferência da maioria é Fortnite, então acho que... Eu não sei. Eu gostei mais de Arena. Fortnite tem uma qualidade melhor mesmo, né? Como eu tô acostumado com MOBA, cara, eu me diverti com Arena of Valor. Mas também não joguei mais. Também. Idem, repito, Mario. Pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar no nosso site, na página do episódio e comentar com todas as suas impressões, dúvidas, críticas, sugestões ou qualquer coisa que você queira ver a gente discutindo no próximo episódio. E